consequência que gera consequências. Aos internos, aos externos, aos antigos, aos modernos, aos corações pertencentes às ruas. Eu sou mais um, sentimento bélico, é, correndo risco, gerando risco. L, A, T, R, O, ladrão. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Aí me lembro dos cara que aqui já era. E dos parceiro guardado que nem fera. Dentro das celas a vida não se entrega. Na minha mente eu guardo a sequela daquela noite, o crime e o açoite. O cativeiro, a pistola, o oitão no coldre. Sonhar com som, uma plasma, LCD. Uma carreta mais ou menos e um DVD. Não muito luxo pra não ficar no escuro. Sem ostentação, pra não cair do muro. Assim se recupera, oásis no deserto. Revólver que masca um tiro no cérebro. Nas entrequadra, um brinde aos camaradas. Entre o aço e o concreto, é, nas novas casas. Sempre na defesa dos menos favorecidos. Latro chegou com verdade aos destemidos. É, só vai restar a paz pra não subir seu gás. Segundo mandamento na lei dos marginais. Tem gente que reclama, mas nunca faz um corre. Tem gente que se acha e rapidinho morre. Fazer o mal, aí é um certo preço. Ficar na sintonia, não sei se mereço. É complicado, esquisito, rochedo bruto. Porque aqui não se pode deixar furo. Certa vez eu conheci um camarada. Moleque louco, barra pesada. Várias madrugadas e sua mãe chorando, preocupada, calada. Sempre nos cantos, chegou o Natal, Jingle Bell pra você. Família unida, os camaradas sempre de proceder. Curtia um som, cantava até uns rap. Moleque bom, a gente nunca se esquece. Apenas estremece a lembrança do caixão. Santa Maria, valeu cachorrão. Genética do crime por aqui, quem planta quem? A fome na favela ou seu filho de refém? Difícil, né? Viver nos madeirite. Por isso é tão fácil entrar no crime. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar. Pra que fugir se meu ego me proporciona abrigo? Pra que parar quando com medo mesmo eu prossigo? Pra que mentir que me engano pra quem não tá comigo? Por que chorar na lágrima de quem chora contigo? Por que você, se hoje existe plasma LCD? Por que o amor se hoje tem dinheiro pra vender? Não vou sofrer se sua dor pode me esconder. Porque seu chassi vale mais do que meu RG. Mundo de quem? Mundo de quantos? Mundo de tantos, mundo de ninguém. Mundo de prantos, mundo de enganos. Mundo de vários armados e poucos guerreiros. Lugar de fraco, onde até os mais fortes sentem medo. Isso pra quem assistiu a própria estreia de perto. Que dá vida pelo certo, mesmo não estando certo. O correto é o segredo de onde vem Chandelle. E o Adidas sonhado da Polyelle. Eu nem me vejo com uma prestação da Hilux por mês. De sapato, tênis e camisa xadrez. Sou de um entusiasmo atrás do outro, é desse jeito. De 400 Saint-Germain, Jaco Preto. Seduzido pelo Kiklek da Taurus, pelo Bombeck da Quina, pelo malote do BDB. Bem perseguido pelos high-tech do asfalto, eu sou o moleque que rime, faz é tempo que eu pago pra ver. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar. Seguir as leis onde não existem regras. Em cada esquina não sei o que me espera. Sustentar, me adiantar, não me atrasar. E uma troa eu não tô afim de assinar.